5220. O TP 5367, por gentileza, mantenha a posição antes do pátio principal, reautorizado a manter antes do pátio principal. Pronto, 2260 para o táxi, serpente 188, alternativa Natal, 3 horas e 10 autonomia. Copiado Natal, 1883 e 10, táxi aprovado, senhor, via pátio Índia até o ponto de espera pistola 0. Ajuste agora, acabou de mudar, 1012. No ponto de espera, chame torre na frequência 1-2, adição 95, voo 1260, tem um bom voo. Pátio Índia, 1985-14, voo 260, obrigado. O 35367, o senhor foi preterido devido à aeronave agora da Gol, está no nível acima e fazer o mesmo perfil de subida da aeronave do senhor. Por gentileza, siga até o ponto de espera pista 0 via Índia, ajuste 1013 e agora acabou de mandar outra vez. Ponto de espera 1862 e 5367. Afirma, na reta agora do Gol, senhor. Paulo Gol 9073, feedback, acionamento no 4. Portão 4, ciente, aguarde aproximadamente 3 minutos, 0073. Na frente, portão. 10204082. 3191 aos 46, controle 198, boa viagem. 198, obrigado, senhor, 3191. Controle Salvador, bom dia, TAM 3191. TAM 3191, bom dia, contato radar, subindo para o 380 na saída da Euleda Bridge. Gente, subindo 380, pode voar à direita para o Adileda. TAM 3191, autorizado Ledo. Autorizado Ledo, TAM 3191, curvando à direita. Papatambo, Serra Hotel Papá, desça para 2 no PES, o ajuste é 1012, autorizado ILS Texas e reporte localizador. O papai está aqui, 2000, cruzará no loco. Gente, só mais 10 segundos para o seu corpo, senhor. Uniforme Kilo Eco Mike Controle. Eco Mike Controle. Pronto, cópia. Yankee Delta Charlie, autorizado voo local 500 pés direto para o norte, decola pista 17, com proa norte, controle 119.8, torre 1895, aciona 0114, Yankee Delta Charlie. Copiado 03 a bordo, pressionamento de correção para táxi e decolagem, chame agora a torre 11895, senhor, tem um bom voo, Charlie. Bom dia, 1260, ponto espera da 190. 073, pode seguir após o ATR. 507, confirme? 1073. 1073, exatamente, após o ATR agora. Da presente, o senhor tem livre, senhor, pushback, acionamento de metáxi, 1073. 5220, autorizado ingresso via Juliette para o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio 5220. Juliette, pátio 3, atento ao sinalizador 5220. TAM 3191, foi Bridge na presente. Quanto Bridge, TAM 3191 agora. Interseção para ingresso. Tá voando Bridge agora, TAM 3191. Copiou que a restrita no voo 280. Negativo, TAM restrita agora 280, TAM 3191. E está saindo agora do pátio 5, o Juliette Miguel. Do... 260, decolagem autorizada, 120 graus, 12 nós. Teve decolagem, bom, 260. Tem 367 após o gol, alinhar e manter. Isso, Kilo Delta, alinhar e manter 17, reporte pronto para a decolagem. Kilo Romeo, que está autorizado, reporte de troca. E fora do solo, Yankee Delta Charlie. O ajuste 9092, vamos centeno com 10 nós. Ok, é a passagem de Guaná com o eixo da 17, da ponte 435. Tá autorizado, Índio do Charlie, reporte fora. Charlie, grato. Zulu, reporte. Yankee Delta Charlie decola ao 50, confirme, o senhor vai ficar a quantas milhas do aeroporto, mais ou menos? Ah, vai até umas 20 milhas. Ok, então transfere 19.8, mantenha para o norte, controle, o Yankee Delta Charlie até o regresso. Charlie, até a volta, obrigado. No 260 ao 51, 19.8, boa viagem. 19.8, boa. Ok, vai seguir aqui no sobrevoo da estrada. A da FIA Aeroporto é após 324, mantendo o centro do país. Aracaju 1214, confirme 193 a bordo. 113, 113. 113, copiado, senhor. Você tem táxi aprovado à direita, posso esperar que você no zero. Ajuste padrão. No ponto de espera, chamamento 118-95, voo no 073, tenha um bom voo. Repita que você é o posto espera no 0-1013-118-95. Obrigado. E após 324. Sim, para sua informação, informa da sua posição de 10 horas até 7 minutos, mantendo o número 500 bem. Já. É um Bravo 92 para 4. Então, a centena com 15 nós. Vitor Kilo Delta, livre decolagem no 7, uma centena com 15 nós. Kilo Romeu Alfa, passame a torre, a frequência 18995. Papá. Espero, no 073. Mantenha o ponto espero, no 073. 18995. 18995. Papá Tango, Serra Hotel Papá, passame a torre, 18995. Sou ciente. 191, chame Recife, 1251. Recife agora, 1251, tá? 3191. 198, 5367. Quilo, Romeu Oscar, prossiga. Alistando, prona rotatória. Vitor Quilo Delta, decola ao 53, mantenha 1000 pés. Curve à esquerda, ingressa a perna contra o vento da pista 10 e aguarde para o cruzamento. Mil pés contra o vento da 10, aguardando o Victor Caldela. Quilo Romeu Oscar, reporte final de 3 milhas da pista 17. Final de 3 milhas 17, Oscar. Vai subir para o 90, solicita 210 na boca. Aguarde a coisa. Comprou a Nordeste, o Vitor Kilo Delta, reporte livrando o campo. Ok, vai te chamar, cruzar, comprou o Nordeste, mantendo o mil, o Victor Kilo Delta. Agilizando na medida do possível, Vitor Kilo Delta. Tem um ativo. O Tan Zulu e o Lima Kilo Zulu, autorizado o cruzamento da pista de 17:35, reporte na Lima. O Quilo Zulu está autorizado, o cruzamento também. Sierra Hotel Papá, 1012, livre pouso, 120 graus, 15 nós, pichino zero. Papá! Papá Tango, Vitor Quilo Delta, a torre. Só escuta mantendo o mil pro Nordeste. Ok, mantenha pro Norte, evite sobrevoar. Evite a final da 17, eu tenho um tráfego para a final da 17, ok? O Vitor Kilo Delta. Ok, mantendo 1000 para o Norte. Vai chamar o controle, o Vitor Kilo Delta? Aguarda a transferência, o Vitor Kilo Delta. Delta, tem um tráfego, é um helicóptero na nossa frente aqui, é um helicóptero? É um Jet Ranger a 500 pés. Afirmativo, estou de olho mesmo. Pode subir 1500, Victor Kilo Delta? Confirme. Pode subir para 1500, Victor Kilo Delta? Pode subir para 1500 e chame o controle 198, Victor Kilo Delta. Ok, 198. Espírito 270, voando 260. Controle o Victor Kilo Delta. Victor Kilo Delta, subo para 1905, informe o estimado de pouso. Subindo 105, pode aprovar o destino? Autorizado, vá direto ao destino e informe o estimado para o pouso. Mais um minutinho aí, já te passo aí. Já subindo então 105, está pronto o destino, Victor Cordel. Táxi, chame para ingresso na pista 17, o Romeu Serra, tá? 073 da Gol, alinhar e manter 10. Ali manter 10073. 1440, copiar. Tango Zulu, sem autorizado ingresso até o pote 3, chame livrando o pote principal, Juliette Tango Zulu. Quilo Zulu autorizado, chame livrando o pote principal, Lima, Quilo Zulu. Paulo, voo 1770. Portão 9, ciente, aguarde só um minuto para o posicionamento, Gol 067, correção 137. Solo Salvador, senhor Hotel Papá. Senhor Hotel Papá, muito bom dia, senhor. Confirme o tempo de permanência em Salvador, por gentileza. Muito bom dia, é o suficiente só para reabastecimento, 15 minutos no máximo, ok? 15 minutos máximo, só reabastecimento, ciente, por gentileza, autorizado, Alfa. Chama ingresso para que seja Juliette, senhor. Papá. Quilo Romeu Oscar, Solo 57, vai ultrapassar a Taxi Papá, vai fazer 1180 e aguardar para reingresso no pátio da Aerostar. Serra Tango, livre ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Livre ingresso, reporte alinhado e pronto, na 17, não deu Serra Tango. Uno 777 autorizado para estiver acionamento, portão 9, chame táxi. Afirma, senhor, livre posicionamento, chame táxi. O senhor Hotel Papá será o número 3 para ingresso via Juliette até o pátio 3, senhor. No pátio 3, posição 6 dúzia. Papá está cedo. Levou a 073, decolado 1200 passado. Levou na 073, passado radar, se disparou 340, após 2000 pés, veio direto Leda. Direto? Leda. Leda, 2000 Leda, solicita 280. Sim, te aguardo. Tango Lima, Quilo Zulu, pronto para a cópia? Com quem está sentindo direto aprovado, decola pistão 7, curva direita, subida Arbor, após direto conquista. Controle 119.8, aciona 5047, Papatango Lima, Quilo Zulu. Procedimento correto, Lima Quilo Zulu 5047. Pátio 3, chame pronto o funcionamento, senhor. Zero, vou ir direto ao Porto Seguro. 280, Porto Seguro. Posição aguarde para decolagem. Fecha, Bravo Delta, prossiga. Autorizado o acionamento, Juliette, Bravo Delta, 4 Bravo 45. Chame pronto para o táxi, senhor. Catango, está restrito no perfil da subida, inicialmente no nível 040. 737 da Gol já cruzou 5.000 em ascensão no mesmo perfil de subida. Livre decolagem, pista no 7, restrito 40, 100 graus, 15.9. Liberação do controle, decolagem autorizada. Nível 370, via para o uísque 58. Decola da pista no 0, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 1 no 9, decimal 8. Transponder 5063, Gol 9250. Autorizado, recife 370, via para o uísque 58, decola da 90, curva esquerda, Puca, Caju, 119.8, 5063, Gol 9250. Correto, Gol 9250, portão 10, chame pronto para o posicionamento, senhor. Camarino 10, Gol 9250. Tango, decolador 01, 19.8, controle, boa viagem. 19.8, grato, obrigado aí. Paulo para o táxi, segura o fundo, 5.5, bordo, 2 horas, tá, eu confirmo a sua razão de subida. Mantém 2.500 na subida. Chiné 6213. 6213, prossiga. Para autorização, Galeão, nível 3, 2, 0. Sente, eu tenho 360 já aprovado, informação Lima, 1 minuto para o copo, senhor. Provável da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge, aguardando 360, então 6213. Ele prossiga para o controle. Ok, está no retorno. Gente, agora chame torre 18 decimal 95. Charlie. Torre, Salvador, é o Papa Tango, Jean, Gata Chá. Para o regresso, ele está? Afirmo. Ok, tá livre então, aproximação final no 7, reporte na curta, Yankee Delta Charlie, o vento 110 com 15, 1012. Marcão. Abraço, pega. Ele. Carregando pedra, né? Oi? Carregando pedra. É pra variar um tiquinho, né? É. Um abraço aí, obrigado. Um dia eu chego lá. Eu também. Tá igual gato, tá? Tá comendo itamiana. Que isso? É, a mulher dos outros é sempre melhor do que a nossa. Nem sempre. É. Deu, vai. Delta, Delta, mandei a posição, aguarde pro ingresso. Direita, ponto de espera pista no 0, ajuste agora no 0 no 2. No ponto de espera da pista no 0, chame torre a frequência 1 no 8, decimal 95. Tem um bom voo da 3895. Taxi autorizado, tem um ponto de parada 10-1895, voo 1012, bom dia, tá 3-8-1. Bom dia. O voo 1777, autorizado a seguir o airbus da TAM em direção ao ponto de espera próximo a 0, ajuste no 0 no 2. No ponto de espera, chame torre 11895, voo 1777, tem um bom voo. Gente, segue o TAM, pode ser na chama torre 295, Papa Tango Juliette, Bravo Delta, autorizado a seguir o Boeing da Gol. À sua esquerda agora, em direção ao ponto de espera pistão 0, 1012 no ajuste. No ponto de espera pistão 0, torre 1895, Juliette Bravo Delta, tem um voo, senhor. Poderia liberar o 430 para o Romeu Serra Tango? Mantenha o 400 aguardando a coordenação do centro Recife. Ciente, aguardando o 430, inicialmente mantenha o 430, Romeu Serra Tango. Após direto Barbacena, nível de voo 360, decolada pistão no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 1-9, decimal 8, transponder 5060, Oceaner 6213. Prezado Galeão, nível 360, via roda urbana, pistão 1-0, é Mato, Lúcio, Barbacena. Decolada 1-0, saída da El, curva direita, transição Leda, após Bridge. Controle 198, transponder 5060, Oceaner 6213. 5060, cruzamento correto, Oceaner 6213, do portão 8, chame pronto para o pushback, acionamento. Enter. Solo Salvador, bom dia, Azul 4463, com a Lima, autorização ideal. Bom dia, Azul 4463, informação agora acabou de mudar para Mike. Confirme 1-80 para Ilhéus. Afirmativo, senhor. Pronto, corta, senhor. Positivo. Azul 4463, autorizado para Serra Bravo, Índia Lima, nível de voo 1-80 via Whisky 1. Decola pista 1-0, primeira curva à direita, subida da El, Leda e Ilhéus. Controle 1-9, decimal 8. Transponder 5065, Azul 4463. Afirmativo, autorizado Ilhéus, nível 1-80 via Whisky 1. Decola da 10 com curva à direita, saída da El, Leda, Bós e Ilhéus. Controle 19-8, aciona 5065. O Azul 4463. Protegimento correto, Azul 4463, no portão 1, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Camarada, muito obrigado. Gente, Papa Tango Juliette, Tango Zulu, autorizado Serra Bravo, correção Serra Bravo, Papa Lima, 1 Centena direto. Decola pistão no zero, primeira curva à esquerda, subida Momo, após Momo direto. Controle opera em 1-9, decimal 8. Aciona 5046, Papa Tango Juliette, Tango Zulu. Após o gol, alinhar e manter. Só modifica a sua subida. Eu paguei Momo direto, foi erroneamente, por gentileza Momo, após Momo, Cogubo. Após Cogubo direto, senhor. 4, acione a identificação na chegada Mari e desça para o 050. Via pátio 3, pátio principal em Índia, até o ponto de espera pistão 0, ajuste 1012. No ponto de espera pistão 0, chame torre 11895, Lima, Quiro Zulu, tem um bom voo. Tango Zulu, segue na nave da companhia, o Lima Kilo Zulu em direção ao ponto de espera pistão 0, 1012, o ajuste, ponto de espera torre 1895, Lima, correção, Juliette, Tango Zulu, tem um bom voo. 3895, foi Dael na presente. Decolagem autorizada, 080 graus, 15 nós. Autorizada decolagem, gol no 777 da São Paulo. Da Mária, Sônia, identificação, e desça para o 060. 060, 32, 60. Zulu. Após o Bravo Delta, alinhar e manter. Solo, Salvador, bateu um sistema, tudo opa. 777, decola ao 12, controle 19-8, boa viagem. 19-8, muito bom dia. Você para Recife, Delta, opa. Tudo estacionamento. Aqui é Hotel Papá, 90 para Recife, confirme por gentileza o horário do plano, senhor. Contratou mandato, 340 na CB Dael. 340 Dael, no Recife. Foi entregue em qual, Salaiés? Salaiés de Recife. Por gentileza, poderia somente confirmar o horário do plano, essa transmissão vir baixo? 1400. 1400, ciente. Eu já vou entrar em contato com Recife, já volto com o seu plano, senhor de Papá. É, autorizaria a gente, porque está sem bateria, bicho. E já descarrega quando eu te ligo o rádio. Só para inspecionar, para não perder. Aí a gente já aguardaria a promoção, ok? Gente, Hotel Papá, o senhor tem acionamento por conta e risco. Eu já não posso acionar. Eu não posso autorizar o senhor a acionar sem ter autorização. Ah, tá certo. Então tá bom. Por conta e risco. Obrigado, gente. Bravo Delta, decola aos 14, controle 19-8, boa viagem. 19-8, Bravo Delta. Controle, bom dia, Papatango, Juliette, Bravo Delta. Papatango, Juliette, Bravo Delta, contato radar, subindo para o 090 na saída Conde. 090 na saída Conde, Bravo Delta. Estamos aqui no Zulu, decolagem autorizada, 1170 com 15 nós. O Lima aqui do Zulu. Confirme. Qual seria a provável subida para Recife? Já para o Sierra Tomopá. Seconde. Obrigado. Segunda presente, Bravo Delta. 3804, após ITAP, desça para 2000, autorizado em LS X-ray, reporte localizador. Após ITAP 2000 e LS X-ray, reportando localizador, da 3804. Da 3206, desça para o 050. 050, 3206. Bom dia, Papatango Lima, aquilo Zulu, decolou na Árvore, se escuta. Papatango Lima, aquilo Zulu, mantenha 3 mil pés na saída Árvore. Saída Árvore, autoriza voar direto à Árvore? Autorizado voar direto à Árvore, Lima, aquilo Zulu. Presente, voar direto à Árvore, Lima, aquilo Zulu. Controle, Salvador, Papatango, Victor, Mike, Quebec. Vitor Mike Quebec, Mancino, 1.500 pés, reposto através de Paripi. Reposto através de Paripi, é bom, é bom. Vamos, Salvador, voo 9250. Gol 10177. Chame em Centro Recife, no 251. 251, 1137. Vamos lá. Quero dar uma pra você. Prossiga. Falou com o pessoal de Salto, como você foi encaminhado, mas tá de ré de novo pra você, pra confirmar o plano de viagem dela. Tô aguardando aqui no meu sistema, que eu não tenho nada aqui, a gente entrou em contato com o pessoal lá de Recife também, estamos aguardando a confirmação. O plano começou a vigorar o 1400, a gente pousou e solicitou a vocês durante o tático final, solicitou inclusive já na hora do curso, exatamente porque perguntaram a gente quando já tem que passar aqui. Zona 44, inicia redução para 2509. Será o número 4 na aproximação. Redução, qual semana vontade? 3144? 250. 250, não é só 3144. Azul 4076, confirme a velocidade indicada. 250. Sim. Multa 662-13, puxa, declaramento com 8. Papatango já tem azul. Estamos no Lu, contato radar, subindo para 1-0-0 na saída Momo. 0-0 na Momo, grato, estamos no Lu. Entendeu a instrução? Após o gol, passar a retaguarda, tira o 7-8-2-0-0-2-3. Aí sim, tá certo. DLS, reporte localizado. Após o ITAP, descendo 2000 pés, via chamada estabilizada LS 10, 3206. Azul 4076, desça para o 050. 050, 4076. 3144, descendo para o 060. 060, está 3144. Se decola da pista 10, curva esquerda, subida Conde, o controle em 19.8. Aciona 0277, Sierra até papá. 0277, é a ponte, curva esquerda, pode colar 0277. Hotel Papá, controle a 119-8, Hotel Papá, o 90, não vou ter certeza. É, confirma o POV? Fiz a ponte, 3 horas e 15, alternando João Pessoa, Hotel Papá. Ok, autorizado o seu táxi, já está... Já está pronto para acionar, confirme? Está pronto para o táxi. Ok, então está tá ali no táxi via pátio 3, pátio 1, no Indy Alpha. Seu ponto de espera do 1-0, lá chama a torre 1895, altímetro 1012. Voo 9250 para o táxi, 1-1-6, voa 0-3-1-3, autonomia Altena Natal. Ok, 9250, táxi autorizado, via pátio, Índia Alfa, indo ponto de espera, chame a torre 1895, ajustado 1012. Ajustado 1012, autorizado táxi pátio Índia Alfa, 1895, ponto de espera, 1-0-2-9-2-5. Negativo, mantenha a posição, deu tráfego na final da 1-0. 3804 TAN, livre pouso no 0, vento 1-1, 0 graus, 1-3-9. Livre pouso, 3-0-4. Confirme? 62-4. Gente, mantém escuta e aguarde cópia. Citap 368. Azul 4076, deseja fazer o procedimento WISC? Não, qualquer um, a gente sai com referência já. Só que ele só está querendo informar que iremos Citap 368 ou qualquer outro indício. Pode citar para qual você repita 366. Pode estar 366, obrigado. Terra Telma Fábio João, quero a nave da Tancinal 1-0. Posso mesmo ali manter 1-0, Terra Telma Fábio. Tá bem. E também quer ver que é forte visual com campo? É botar a visual com campo, fica mais bem. Azul 407.000 informa o tráfego no futuro de 1 hora a 11 mil. Mantendo 3 mil pés, é um Charlie 402. Positivo, então vamos lá atingir, manter os pés. Após Leda, direto Bridge, Interceptor Pesou 0 até SMAP, pós direto Lúvito, direto Barbacena e conforme rota do plano. Controle em 19-8, aciona 5102. Confirme a saída, coteja a saída. Ok, verifique o equipamento rádio, está muito ruim a transmissão, ok? Está entrecortada, eu consegui entender o cotejamento, porém faça a verificação no rádio e chame para a posto acionar. Gente, conseguimos com o recado agora? Agora eu recebo bem. Eu troco o equipamento, obrigado. No localizador pista vista, o 3206. 3206, torre 1-8-9-5. 3-8-9-5, 3-2-1-6. 3-1-4-4, desça para 4 mil pés, o ajuste é 1-0-1-2. 4 mil, tá 3-1-4-4. Lima, Aquilo Zulu, voe direto Vitória da Conquista. no Rio, está vendo aquela zona? Aguardando para a subida. Cruzado táxi, via pátio, Índia Alfa. No ponto de espera da 10, chama a torre, 1895, registrado 1012. Pátio Índia Alfa, 1895, 1012. Puxa, acionamento, 21, azul, 4463. Ponto 463, aguarde, para pushback, acionamento, aguarde. Guardando. Chamado. 32 no meio, livre pouso no zero, vento 1 no 0 graus, 149. Livre pouso no 0, 32 na meia. Índia 9 alça, sim. Mantendo 1500 pés, aposto de pare. 980. 79 80, terra topo. Recife de Salvador, Papatango, Serra, Tamapá. Matamos Serra, Tamapá. Matamos um radar, estou indo para o 090. Oi, Conde. O Conde do 090, Serra do Tamapá. Pouso livre. Quem é esse cadete? 6254, posição de treinamento, portão 2. Seu número 6254, número 2 do setor, aguarde. Na escuta. Então 3804, Juliette, portão 03. Juliette 03-3804. Azul 4463, coordene com a equipe de solo, 5 aeronave da TAM parqueada no portão 03. Inicia o pushback, acionamento no 01 e informe para o táxi. Mantive em coordenação após o parqueamento da aeronave da TAM 03, autorizado de chamar a táxi, azul 446. Chama a torre, 1-8-95. 1895, tem uma boa tarde. Salvador da Bahia, boa tarde, 4076 da Azul, na longa final da Leste. 4076 da Azul, continua a aproximação, guarda a pista livre. Quase. Dr. Mike Quebec, livre pouso no 7, vento 1-0 graus, 1-49. Pouso no 7, Quebec. Cinco zero, me escuta. Pronto, 040 após decolagem. Eu confirmo, falei isso com você, pô. Vou até o nível 040 após decolagem, segundo o controle. Pedi os quatro tráfego de gola à frente. É, já manter a flow, então, até o 040. 32 no meio, salão 29, direito no 219. 29, obrigado. Zero, decolagem autorizada no zero, vento 1-0-0 graus, 1-3-9. Decolagem autorizada no 1-0-0-9-3-2, tudo bem. Quebec, solo 3-0, autorizado backtrack. Salvador, é o gol 9754, informação Mike, passa 175 para 150, bom dia. Gol 9754, bom dia, na Gerda Mari, lista para o 050. 050 na Mari, gol 9754. 198. 198, 950. Controle Salvador, gol 9250. Gol 9250, passando contato radar. Mantenha a proa 090 até cruzar o nível de 090. Mantenha a proa 090 até cruzar o nível, até atingir o nível 090, gol 9250. Estabilizado, tá 3144. 3144, redução para aproximação, torre 1895. 295, 3144. Bom dia, tá 3144, estabilizado, final, uma milha de Simbra. Sim, 3144, número 2, na aproximação, foi uma de pista livre. Quadra, pista livre, 3144. Depois do nível 090, voa Jama, 9250. Salão 32, direito, 1-2-1, decimal 9. Suzano 0-6-0 para o 090 é um Econo 90. Sim, espectro vento, gol 90, obrigado. No ponto de espera, 1895, altímetro 1012, 4463. Termo ativo, espaço à direita, quando pronto, 1895, obrigado, uma boa tarde, 4463. Então, 3216, ingresso pela Juliette até o portão 01, agilizando, observando a liberação do azul. Juliette para 01, agilizando, tá? 3216. Xené 6254, assim que o TAM passar a retaguarda e parquear à sua direita no 01, inicie no 2, chame para o táxi. 6254, após TAM parquear no 01, vai iniciar no 2, o Xené 6254. Salve, livrou, 4076. 4076, ingresso Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, 4076. Aprovando, Jamo, gol 9250. Gente, gol 9250. Estou no 44, estou no 34, direita, no 219. 219, 314. 213, decolagem autorizada no 0, vento 090 graus, 149. Salvador, uma boa tarde, azul 4463, ponto de espera, dona Zé. 4463, boa tarde, após a rolagem do tráfego ao Xanera, Lima 6. Estimativa, após a decolagem do tráfego ao Xanera, Lima 6, o azul 4463. Alfa, reporte, rotatório, ouvido ao Cucam. 9250, chame o centro Recife, na frequência 12685. 2085, grato, 9250. Salvador, o Channel 62, 13. Sané 62, 13, contato radar, subindo para o 360, após 2000 pés, voe direto líder. 360, após 2000, qual a posição? Líder. Líder. 79. Livre decolagem da 10, azul 4463. 13. Papa Tango, Juete Tango, Zulu, chame o centro Recife na frequência 12685. E 35, alterna Guarulhos. Eu copiei 85, 3 e 45 Guarulhos, é isso? Afirmativo, 3 e 35, 3 e 35. Ok, o 6254, táxi à direita, ponto espera da 10, chame a torre, 895. O altímetro 1012. Direita, ponto de espera 1895, 1012, 6254, Fernando. Bom, Fernando. Obrigado. Papatango, Lima, Quilo Zulu, chame Centro Recife na frequência 1288. A liberação do Avianca, após ingresso Juliette, portão 04. Após a Avianca, por Juliette, portão 04, 3114. É 3. Dora Azul 4463. Azul 4463, contato radar, subindo para 180, no perfil da Dael. Dael, para 180, Azul 4463. Torre 6254, Janeta, ponto de espera pronto. 6254, decolagem autorizada no 0, vento 080 graus, 139. Ok, compreendeu a linha e decola, pistão na 0, Janeta 6254. Está mantendo o perfil da Dael? Afirmativo. Dael, Leda, não é isso? A gente mantém o perfil da Dael, informa que a alta frota posição na mesma rota, mantendo a 8 milhas, cruzando 070 para 360. Gente, 4082, está curvando à direita para interceptar 198 para o Salvador, 4463. Sim, estou autorizado. Na 6213, vou direto o Bridge na presente. Bridge 6213. Decolou 41, controle 11980. 11980, grato, boa tarde. India November Alpha, livre pouso 17, vento 1-1, 0 graus, 17 nós. Livre pouso 17, India November Alpha. 6254. 6254, contato radar, subindo para o 360, cumprindo o perfil da Dael. 360, vai cumprir o perfil 6254. Passando direto para o Delta Controle. Tá. 3.5 milhas de ponte, o safe start está terminado, chame o controle Aracaju na frequência 120.3. Voo 1074 estabilizado. 754 estabilizado no localizador. Corrigindo o voo 1754, agora chame Torre 18.95. Boa tarde, obrigado. Confirma a torre 1895.754. Afirmativo, torre 18.95. Obrigado. Canal 62 do Notem, chame Recife na frequência 1251. 251, 6213. A identificação na chegada da Mari e desça para o 050. Oi, Salvador, esse é o 1754. 754, posto autorizado no 0, vento 110 graus, 159. Livre não, no 0. Azul 4463, chame Centro Recife, 2251. 2251, 4463.